Manos na porta do bar, aí truta vai vendo o cotidiano da ladrãozada tomando veneno. É sabadão, dia de festa na periferia. Aqui não temos muitos motivos para alegria. Nós esquecemos de tudo, hoje é só curtição. Troca ideia com os manos, rever os velhos irmãos. Meu aliado de pedra, pedreiro de profissão. Já me livrou de umas tretas, o mano é sangue bom. A criançada se diverte ali ao lado da praça. Os manos batem uma bola, jogam basquete na quadra. Hoje não tem chacina, hoje a polícia não cola. Só um dia da favela que vai entrar pra história. Hoje aqui não tem tiro, hoje aqui não tem morte. É só um dia de festa e paz na Zona Norte. É dia de festa na periferia, na periferia, na periferia. É dia de festa na periferia, na periferia, na periferia. É dia de festa na periferia, na periferia, na periferia. É dia de festa na periferia, na periferia, na periferia. Aí mano, eu tô chegando na minha área. Aí ladrão, essa mambaia eu tô em casa. Chama os mano pra curtir o nosso som. Dá um rolê na escadinha, tem do bom. E aí neguinho, e aí Marquinhos. Chama os manos que colaram por aqui. Chama o Joãozinho, chama a Xanda, chama o Leno. Chama o Espilva, que ele é o puro veneno. Lá na Arvinha tá rolando jogo de dominó. Até o Japão meu colado trouxe seu menor. A molecada vem correndo ali na rua. Me lembra a minha infância, puta que pariu. A vida foi dura, canta a pedra dos malucos lá de baixo. Será que os manos ainda tão do nosso lado? Chega de Osbeto, chega Pena, chama o Carlinho. Vamos colar lá na casa do Mirim. Rola um break, tem sangue bom. Curte o grave, curte o bumbo desse som. A Camila vem descendo ali na rua. A sangue sujo enrolando o seu bagulho. Vou lá em casa, bater o fio pra pequeno. Vê se na monta tá rolando aquele mesmo esquema. Cadê a bandida da Anaconda? Onde é que a louca tá? Será que a cobra se enrolou em algum lugar? Vou só esperar a minha truta chegar. A tininha vai colar que euforia. Pois hoje é dia de festa na periferia. Na periferia, na periferia. É dia de festa na periferia. Na periferia, na periferia. É dia de festa na periferia. Na periferia, na periferia. É dia de festa na periferia. Na periferia, na periferia. É dia de festa na periferia. Na periferia, na periferia. Dia de festa na periferia. Todo mundo curtindo o som. Que alegria, a rima vai te levando. Os manos vão dançando. Eu tô chegando na área. Eu tô em casa, quebra de muita responsa. E se Deus quiser, vai ficar tudo de boa. Só tem mano de fé. Nada de treta errada, nem armas, tudo igual. Periferia na paz, de boa na moral. Aí os manos a pampa, que alegria. É dia de festa na periferia. Opa, de mano no portão, o som rolando na alta. Os manos que já se foram, hoje é que faz muita falta. Mas hoje é só curtição, tristeza ficou pra trás. Vou aproveitar este momento, este segundo de paz. Tem aliado de todas as partes, da sul, da leste e oeste. Pois aqui é zona norte, aí ladrão faz um teste. O Exit tá na área, da sul, da plan G.O. A banca é unida e forte, é sem pedra, sem pó. Venha curtir, vem conferir o sabadão da favela. É só um dia de paz, é só um dia de festa. Hoje aqui não tem tiro, hoje aqui não tem morte. É só um dia de festa e paz na Zona Norte. É dia de festa na periferia, na periferia, na periferia.